Por mais forte que ela seja, a tempestade vai passar. Todo momento é passageiro, estrela nasceu pra brilhar. O tempo é rei, eu tô ligado, ele jamais irá parar. Paciência é uma virtude, vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. No relógio da vida o tempo é muito precioso. Ele não espera você porque é veloz e furioso. Navegar em águas estranhas é pra marujo corajoso. O tempo foi cronometrado pelo todo poderoso. Quantas vezes tentei fazer o melhor pra mim? Foi lembrando do começo que distanciei do fim. Olhei bem para o alto e notei não estar sozinho. Encarei o problema e disse pode vir. Pra entender o tempo pensei tipo assim: o que seria do bom se não fosse o ruim? Atravessei o mar em fúria, mas não me desesperei. Em meio à chuva de pedras várias flores atirei. Fui ferido e humilhado por quem eu tanto amei. E na luta pela paz meu próprio sangue derramei. Pergunta sem resposta nas esquinas da sem lei. Como posso explicar se nem eu mesmo sei? Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Nascido em Goiânia, no DF me criei. Cresci ouvindo Tupac, Boney, N.W.A. Ao som de Raul Seixas várias vezes viajei. Sorriso versus lágrimas nesse clássico joguei. Entrei no segundo tempo e o placar eu alterei. Fiquei de olho no lance, pelo zagueiro passei. Foi driblando o goleiro que a rede balancei. Seu caráter e sua moral é o que vem em primeiro. Espere sua vez, nem que tu seja o derradeiro. A alma não se limpa embaixo do chuveiro. Pra resgatar minha honra, invadi o cativeiro. Não é só pedir pra Deus, tem que fazer por merecer. Se tu quer ser feliz, eu também quero ser. Não é isso que queria, uma chance pra você. Então sinta essa brisa, a vida é pra viver. Disseram recentemente pra você e pra mim: para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar. Satisfação pra mim poder cantar para vocês. Contra o boicote do recalque fiz meu palco MP3. Sou preto com muito orgulho, filha da puta racista. Falsidade é mato, fala mal, desacredita. Deus abençoe os verdadeiros, tamo junto nessa fita. Minha praia eu conheço bem, nela sou um bom surfista. Luto aqui no rap até Los Nene se excita. Nem Superman resiste rima de kryptonita. Poeta já nasci com dom, Renato Russo foi além. Sabotagem cantou, o que respeito é pra quem tem. Chorão deixou saudade e uma lição também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Bem acima das nuvens tá o maior dos amores. Ele concede o perdão pra eliminar todos os rancores. Vale a pena esperar, senhoras e senhores. Periferia tem talento, somos colecionadores. Mais um que veio da Planalto, então que rufem os tambores. Por mais forte que ela seja, a tempestade vai passar. Todo momento é passageiro, estrela nasceu pra brilhar. O tempo é rei, eu tô ligado, ele jamais irá parar. Paciência é uma virtude, vale a pena esperar.